Panorama Agrícola para 19 de setembro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é segunda-feira, 19 de setembro de 2011, lua ainda cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: cuidado com o esforço para alcançar o vento. Enchente causa prejuízo à agricultura aqui no estado. Saiba onde e quais as principais culturas afetadas. Também pesquisa com hortaliças em Itajaí é perdida por causa das cheias. Confira hoje no Panorama Agrícola também o Espaço da Mulher. O assunto é o assédio moral. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para você eliminar o cheiro de tinta de qualquer ambiente, deixe no local uma bacia com água e algumas rodelas de cebola. É hora das notícias. Pesquisas do programa Hortaliças da Estação Experimental da Ipagre de Itajaí foram prejudicadas pelas cheias de 8 a 11 de setembro. Toda a área experimental em Itajaí foi inundada com 1,80 m de lâmina de água, o que ocasionou a perda de todos os experimentos que estavam instalados. Avaliações e melhoramento de cultivares do tomateiro para sistema orgânico de produção estão totalmente perdidos, assim como um experimento de avaliação de 11 clones avançados de batata do programa de melhoramento genético para sistema orgânico. Outro experimento totalmente perdido foi o de avaliação de manejo do solo para sistema de cultivo mínimo e plantio direto de hortaliças. Experimentos de nutrição orgânica de cenoura e alface e os experimentos de avaliação de diferentes materiais para compostagem orgânica também estão perdidos, assim como o experimento de pepino em sistema orgânico de produção para picles. Tudo isso por causa das chuvas na Estação Experimental da Ipagre em Itajaí. Amanhã, terça-feira, 20 de setembro, acontece no oeste do estado o Seminário de Desenvolvimento e Transferência Tecnológica do Cultivo e Processamento de Fitoterápicos. Será no Salão de Atos da UNO Chapecó, em Chapecó. Também esta semana, nos dias 22 e 23, em Florianópolis, no auditório da Ipagre, ocorre mais um evento, desta vez sobre o workshop do levantamento socioambiental do inventário florístico florestal de Santa Catarina. Divulgar os resultados deste levantamento é o principal objetivo do encontro quinta e sexta-feira na Ipagre, em Florianópolis. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, nós vamos falar sobre o assédio moral. Você sabe o que é assédio moral? Bem, é um fenômeno em que uma pessoa ou um grupo de pessoas exerce violência psicológica extrema, de forma sistemática e recorrente, durante um tempo prolongado sobre outra pessoa. Os ataques se repetem numa frequência média de 2 vezes na semana no local de trabalho, com a finalidade de destruir a reputação da pessoa, perturbar a execução do seu trabalho e conseguir finalmente que essa pessoa, a vítima no caso, abandone o emprego. Agora, não é assédio moral, estresse causado pela execução de alguma atividade, competitividade no trabalho, conflitos entre colegas, chefias exigentes ou perfeccionistas, agressão pontual no local de trabalho, imposições profissionais em consonância com o contrato de trabalho. Assim, um ato isolado de humilhação não é assédio moral. mas o é quando houver repetição sistemática, intencionalidade, forçar o outro a abrir mão do emprego, direcionalidade, uma pessoa do grupo é escolhida como bode expiatório, e temporalidade, durante a jornada, por dias e meses, além da degradação deliberada das condições de trabalho. Essas são informações sobre assédio moral aqui no Espaço da Mulher, da diretoria executiva da IPAGRE, que busca um ambiente de trabalho saudável e digno, baseado no respeito, no incentivo à criatividade e na cooperação. Assim, se você trabalha, preste atenção em trabalhar com simplicidade, incentivar seus colegas e em trabalhar em equipe, evitando fofocas e boatos. Vem aí as informações do mercado agrícola. Depois das chuvas de 8 a 11 de setembro no Alto Vale, qual é a situação das principais culturas, no caso da cebola, aí na região de Rio do Sul e Ituporanga? Daniel Schmidt, da EPAGRE no Alto Vale. A situação aqui na região do Alto Vale do Itajaí, principalmente na região produtora de cebola, no caso das áreas urbanas, é claro, é bastante catastrófica, né? Houve perdas muito grandes, mas no caso da agricultura, na cebolicultura, as perdas maiores foram, econômicas. Nós tivemos a necessidade agora, temos agora a necessidade de readubar todas as lavouras. Houve realmente muita chuva e um escoamento de todos os adubos que foram colocados. Tivemos, eu diria que talvez não atinja 2, 3% de áreas que foram efetivamente cobertas pela chuva e tiveram perdas. Então, diria assim, que no caso da cebolicultura, as perdas não foram tão significativas. Mas altera a safra como um todo, Daniel? Altera a safra um pouco, porque nós já vimos, em função das chuvas excessivas de agosto, com atraso no transplante. Então, nós estimamos que até 10, 15 de outubro, nós tenhamos toda a área de Santa Catarina implantada, o que normalmente acontece até o final de setembro. Esse atraso, evidentemente, que pode causar algum tipo de prejuízo, principalmente na produção, né, física, depois, em função que não haverá tempo para as plantas formarem bulbos de tamanho com valor econômico razoável para o produtor. Daniel Schmidt, e com relação a outras culturas, você tem alguma informação? As informações preliminares que nós fizemos aqui na região mostram que nós tivemos perdas significativas na piscicultura, porque as áreas, os tanques, né, de criação de peixes ficam normalmente em regiões baixas, e aqui na região de Ituporanga, de Aurora, muitos piscicultores tiveram prejuízos muito grandes com perdas dos peixes, com danos nas construções onde ficam os suínos, com alguns tiveram danos nas barreiras, enfim, foram significativamente as maiores perdas. Claro que também na área de arroz irrigado tivemos alguns prejuízos, e em outras culturas, como é o caso da criação de alguns animais, o pessoal que tem criação de bovinos nas margens, nas proximidades, muitos perderam animais. Perfeito. Nós agradecemos Daniel Schmidt, da IPAGRE, no Alto Vale do Itajaí, entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Obrigado, Daniel, pelas suas informações. Ok. Obrigado também. Antes de encerrar, uma última informação para você. A Secretaria de Reordenamento Agrário do MDA determinou que os agricultores familiares beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário aqui em Santa Catarina, em especial no Vale do Itajaí, e que foram atingidos pelas enchentes, tenham as parcelas de suas dívidas do financiamento para aquisição e estruturação de suas propriedades prorrogadas para o final do prazo de seus financiamentos. A decisão permite que as parcelas que estão vencendo este ano possam ter seu vencimento transferido para um ano após o vencimento do contrato, ou diluída nas parcelas dos anos seguintes, no caso de contratos que já estão com prazo de 20 anos. Um primeiro levantamento do MDA aponta que 273 projetos financiados pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário serão beneficiados, porque foram impactados pelas fortes chuvas. São projetos localizados nos municípios de Agronômica, Bocaina do Sul, Caçador, Angelina, Correia Pinto, Ilhota, Ituporanga, José Boatê, Leoberto Leal, Pouso Redondo, Rio das Antas e Vitimarsum. Produtores que perderem o prazo ainda vão ter 60 dias após o vencimento para comunicar a ocorrência das perdas e solicitar o benefício do MDA no caso do Programa Nacional de Crédito Fundiário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.